já... Falhou foda a voz, cara. Falhou foda a voz, mano. Mano, cara, a minha voz tá zoada, mano. Não sei o que é. Mas é isso. Tudo bem, jovens da internet? Como é que vocês estão? A minha voz... Eu estou mal. Eu estou muito mal. Não sei o que aconteceu com a minha voz. Mas hoje eu estou com o Matheus Mognon. Tudo bem, Matheus? E aí, galera? Aqui é o Matheus, jornalista dos Nacionais, e com a voz funcionando, felizmente. Né? Tá, Matheus, mas como é que fica isso? Eu também tô formado agora, eu também sou jornalista dos Nacionais. Cara, né? Pois é, agora é que agora realmente somos true jornalistas dos Nacionais, que é muito louco. Então, mas louco é que, tecnicamente falando, a gente ainda não é formado, porque a formatura só rola em fevereiro. Ah, mas isso é formalidade, não é fake news. Não precisa de diploma. A gente já pode, por exemplo, tirar a carteirinha, então... Cara, se a gente for preso agora, a gente vai cumprir pena numa prisão normal ou numa prisão que da galera que tem graduação? Na verdade, você sempre vai cumprir pena em prisão normal, mas até você ser condenado, você fica numa... Explicações. Cara, o William é um cara muito que, esse assunto, né? Antes de fazer alguma merda, ele pensa bem, ele lê, o William é o cara informado. Galera, depois dessa introdução... Eu gostaria primeiro de apresentar o tema, né, cara? O cara apresenta a vez, mas não apresenta o tema. Hoje nós vamos falar dos jogos mais caros, jogos que custaram mais caros para as desenvolvedoras. E é isso. Vamos ver quanto que cada uma das desenvolvedoras gastou para desenvolver os jogos. E vocês conferem cada um deles, o top 5 ou top 6, não sei. Os top. Depois da vinheta. Só os top. Só os top. Vinheta. Apresenta Brawlcast versão games. Então, galera, vamos lá, vamos começar esta lista maravilhosa. E começando pela essa trilha sonora que está tocando, que é de Red Dead Redemption. Tá, na real, peraí, é o Red Dead Redemption, na verdade, ele é o décimo. Ele tá é o décimo dessa lista que tá, então... Não sei se a gente deveria começar com ele, a gente deveria começar pelo top 5, né? Mas agora que eu citei... Eu acho que é um jogo que merece ser citado, porque... Vamos citar todos esses da casa dos 100 milhões, tudo numa paulada só, vai. É, exato. E esse é um que merece ser citado por causa do Red Dead 2 também, né, cara? Porque a Rockstar é conhecida por gastar dinheiro e por fazer coisas sensacionais com seus jogos, então... É plausível que Red Dead esteja numa lista dessas. E felizmente é muito bom também, porque a Rockstar tem recursos e costuma fazer coisas muito fodas. Cara, depois eu quero abrir um parênteses pra falar da Rockstar, principalmente por causa do Red Dead Redemption 2. Então, sim. Segue o baile. É mestre de gastar dinheiro e fazer dinheiro, né? Exato. Ulala. Então, querem comentar mais alguma coisa sobre Red Dead Redemption? O Two-Human. Tá, primeiro, Red Dead Redemption gastou 100 milhões para ser desenvolvido. A gente tá falando do primeiro jogo. E nessa mesma faixa de grana, olha só, a Rockstar também gastou 100 milhões no GTA 4 e aproximadamente 105 milhões em Max Payne 3. Então, o que o Tadeu falou tem todo sentido. Os caras gastam dinheiro, mas eles fazem um jogo que geralmente marca gerações, né? E, poxa, muita coisa, né, velho? Eles devem contratar muita gente também, né? Porque são jogos com muito espaço no mundo, né? Mas então, o mundo deles é enorme. Sobre o fato de contratar ou não, e a galera que é contratada, depois eu vou abrir um parênteses sobre isso, que, enfim, era o Buzz tá aí pra comentar isso também, mas o Buzz não pôde participar. Tem que xingar a Rockstar. É, porque o Buzz aqui ia abrir o microfone e ia falar, xingar muito no Twitter. Demais, velho. Outro jogo que gastou muito foi o Tomb Raider, o primeiro, o primeiro do reboot, né? Que gastou 100 milhões também. Caramba, é um baita jogo. Foi onde eu joguei, acho que pela primeira vez de verdade, assim, Tomb Raider. Foi um jogo que me fez eu me interessar pela Lara Croft, porque todos os outros que eu joguei antes não foram legais, assim, a experiência não foi boa. E é isso aí, velho. É uma franquia que, poxa, gastaram dinheiro, mas também nos primeiros eles ganharam muito dinheiro. O último eu não sei se deu grana legal, assim, porque a Square tá fazendo promoção pra caramba com o novo jogo, né? O jogo lançou e ninguém sabia que o jogo tinha lançado. Mas, é, né, cara? A gente até comentou isso, né? Lançou e ninguém. No outro podcast que a gente falou, no broadcast do Game Awards. Jogos do ano, né? Exato. A gente comentou, lançou e ninguém percebeu. Pois é, que tipo, primeiro eles lançaram, aí deu promoção, tipo, um mês depois, mais ou menos, eu acho que foi. E uma galera ficou puta porque já tava ficando barato. E agora, tipo. A galera fica puta com tudo, né, cara? Não, demais. Mas, esse jogo tá ficando barato porque eu paguei caro. Sim, velho. E aí depois lançaram uma demo também e tava com 50% de desconto na Steam. Nossa. Um lançamento, sabe? Gigante. Nossa. Aí. É, possivelmente não está. Não está se saindo muito bem em vendas. É foda. Então, uma característica comum que a gente tem que falar dos jogos grandes é que geralmente, jogos de grandes investimentos, é que geralmente eles marcam épica. Épica. Eles são épicos. Eles são épicos. Só que aqui tem um na lista que é o Too Human, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Um jogo que custou 100 milhões pra desenvolver, eu não sei nem qual é a desenvolvedora desse jogo. Eu acho muito interessante, antes de tudo, se você pesquisar o nome do jogo no Google, deixa eu ver se é só o 2 ou 1 também. O 1 não, mas pesquisar o 2 pra saber se é pra sequência, o primeiro tempo é porque o jogo não devia existir. Existe um 2 do Too Human? Não, mas se pesquisar sobre a continuação, ele fala que é um jogo que não devia existir e que se ainda for... Bem, não existe um 2, né? Como é que é? Se procurar no Google... Ele é, procura Too Human 2 no Google. Que dá um texto chamado... Tem um texto jogos chamado que não Jogos deveriam. Que Não Deveriam Existir, Too Human. Mas cara, tem umas informações aqui no texto, por exemplo, teve erro de desenvolvimento que passou por 3 gerações do jogo pra ser desenvolvido. Começou no PlayStation, cara, foi no GameCube e parou no 360. É um negócio que, poxa, o universo tava dizendo pra não fazerem, sabe? Os caras foram lá e meteram, tipo, ah, onde 100 milhões. Meteram um Red Dead de dinheiro no videogame. E aí... É. Tem que ver também o quanto desses 100 milhões foi realmente pro produto final, né? Porque, como 50 falaram, milhões foi atrasos, de Coffee Break e os outros 50 foi pra desenvolvimento, né, cara? Não, é que você vê, começou o PlayStation 1, imagina os atrasos que tiveram nessa merda. Sim, velho. Tá ligado aquelas empresas que tá tipo assim, ó, pagamos vale transporte e snacks à vontade, tá ligado? Gastaram metade nisso. Eu escrevi uma notícia essa semana sobre uma concorrente da Nvidia que tinha nos anos 2000. Era 3D alguma coisa o nome da empresa. E uma das teorias que rola na internet sobre a falência da empresa era isso. Que ela pagava bem que... funcionário. É, não, tipo, ela fazia, tipo, muita festinha, muito rolê com comida, tá ligado? E eles ganhavam, tipo, gastaram grana pra caramba. E aí o planejamento, tipo, não era tão bom quanto o da Nvidia, ficava gastando com besteira e faliram. Foi uma falência feliz. Sensacional. Nossa, valeu a pena. Morreu, mas morreu feliz, né? Pode ser morre comendo, tá ligado? Cara. Cara, mas voltando a falar do Too Human, eu dei uma pesquisada agora sobre o jogo e eu descobri que ele praticamente matou a desenvolvedora dele, que é a Silicon Knights, porque Silicon logo Knights. Depois que ele saiu, a empresa processou a Epic Games. Meu Deus, ô Matheus, vai cair, cara, tu vai cair, você vai morrer. Oh my God, tá falhando a conexão. Acho que é a minha. Oh my God. Momentos de tensão. A trilha sonora. A trilha sonora tá até tensa. A trilha sonora aqui tá tensa. Meu Deus, será que vai cair? Agora. Caraca, cara, vocês estão me ouvindo? Meu Deus! Não! Alô? Alô? Oi. Oi, gente. Agora acho que isso foi o fim. Nossa, ressuscitou 100%. Cara, pois é. Craig morreu, tadinho. O que aconteceu, galera? Não sei, mano, mas keep going, estamos alive. Não temos não, o Craig saiu. O Craig morreu! Caraca, o Craig não aguentou a barra! Arregou! Arregou! Vai, arregou! Oi! Não, tamo seguro, tá gravando, vamos lá. É, vamos continuar a lista, então. Esses aí que a gente citou foram jogos de entrada. Cara, Max Payne foi um baita jogo. Se bem que tinha brasileiro falando portunhol, né? Mas tá de boa. Já estamos acostumados. E vamos continuando a lista. E o próximo jogo da lista é Final Fantasy. E mais especificamente, o Final Fantasy VII. Quem jogou? Eu nunca joguei um Final Fantasy, eu sempre digo isso. Não sei se tá tarde demais pra isso, né? Ok, galera. Seguinte. Ouvinte do Broadcast. Falhou a conexão. Curta essa trilha sonora de Final Fantasy XV enquanto a gente restaura. Alô. Alô, alô, alô, alô. Acho que a galera tá voltando, acho que deu boa. E aí? E aí? Ok, não voltou. Duas horas depois. Meu Deus, cara. O William queria que a gente fingisse que... Galera, voltamos. Vamos pular o Tio Human antes que o Discord... Como é que a gente... Tá funcionando? Como é que tá gravando? Ele tá gravando. É alguma coisa tipo... Inteligência artificial, tá ligado? Too human. Daí ele, vou boicotar. Mas tá, vamos seguir. Agora, seguindo a lista, tem o Final Fantasy VII, que gastou 145 milhões, um jogo de 1997. Deve ser corrigido com a inflação, hein? É, tem que ver a inflação, né, cara? Não é corrigido com a inflação, isso. Não, acho que é. Tá aqui, ó, 132 milhões de dólares. Naquela época... Na parte de baixo do texto está escrito 132 milhões de dólares em vez de 145, então acho que é corrigido. Aqui, sim. Tem uma calculadora de inflação. Então, na real, eu fui pegando dos sites e vi que se aproximava mais. É que o que acontece? Muitas vezes. Vale. Deixa eu terminar meu raciocínio. 200 de. 200 e o quê? Pela inflação, vale equivale atualmente a 225 milhões. Nossa, então foi muito. Não. Eu acho que é o valor de hoje em dia, então. E ele gastou menos, sabe? Cara, enfim, não, olha só. Essa é apenas uma estimativa. Tipo, muitas desenvolvedoras não divulgam ao certo quanto que elas gastaram no desenvolvimento do jogo. E mesmo que elas divulguem, a gente nunca vai saber exatamente quanto foi gastado no desenvolvimento. Mas... Assim, fui comparando com as fontes e coloquei um valor mais aproximado e o que mais se repetia. Então, Final Fantasy VII teve um custo de desenvolvimento aproximado de 145 milhões. E foi um jogo lançado em 1997 para PlayStation 1 e desenvolvido pela Square Enix. Pra época, né, cara? É um... Quem pode, é grana. Pode. Exatamente. É grana, meu amigo. Nossa. O que vocês fariam com 145 milhões? Que jogo vocês desenvolveriam? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, cara. Já tem gente que faz, vai tomar mãe. Essa porra já vai lançar. É, cara, vai lançar daqui a pouquinho. Eu lançaria Two Human 2. Comprava 100 milhões de cópia de Kingdom Hearts 3. Certamente faria um Fallout decente. Abriria uma revendedora de Fallout. O maluco que quer fazer milagre com o dinheiro. O Faria que era? Meu próprio Fallout. Meu próprio Fallout ruim. Jogo. Dá o dinheiro pra Obsidian que eles fazem um Fallout decente. Sim, eu tô jogando New Vegas e tava pensando nisso mesmo. Os caras mandaram muito bem. Abriria um Fallout Lanches. Fallout Santo Amaro. Fallout Santo Amaro, o lugar de onde o Odir mora. Então vamos lá, ninguém dá a mínima pra Final Fantasy VII, é isso, ninguém nem jogou aqui, confere. Uhum, cara, minha relação com Final Fantasy é Kingdom Hearts, tá ligado? Porque... Nossa, cara, a relação do Matheus com a vida é Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Velho, hoje eu... pequeno sonhava com esse jogo. Vamos pular. Kingdom Hearts, Deus de Kingdom Hearts, cara. Vamos pra Star Wars Old Republic, que gastou 200 milhões. Tá, volta pra Kingdom Hearts. Tá, então, não, joga então, bom, gente. Tá, então fala de Kingdom Hearts na trilha sonora de Star Wars, vai. Cara, não vai demorar muito pra ter Star Wars ou Kingdom Hearts, né? Tá ligado? Que é tudo Disney. So, cara, Kingdom Hearts nem tá na lista. Ser... Por que a gente tá falando disso? Isso é o Matheus, cara! É o Matheus, velho! Cara, é o Matheus, velho! Ele sempre cara. Vai falar de Kingdom Hearts, cara. Tá, galera. Vamos seguir falando de Star Wars Old Republic, que é de 2011 e gastou 200 milhões de dólares! Aquela época em que você não podia colocar microtransação no Star Wars, né, cara? Nossa, era cara. Louco, hein? Os caras não travam quase nada. Não, isso aí era de mensalidade, não era? Sério? Era de né? Ah, olha aí. É, ah, entra pela BioWare, se eu não me engano. Eu me lembro tinha que... Tinha jogada da BioWare. É, não sei. É, um MMO. Na galera, feche, né? Eu fala. Cago para jogos de Star Wars. Cara, Star Wars você gosta é de Kingdom Hearts, né? Muito divertido, cara. Eu cara, cago sério. Muito para Star Wars. Cara, vocês já... Botem aí, Star Wars. Tô botando. Cara, Star Wars Old Republic. É muito bom. Tem muito. Duas trilhas sonoras tocando. Puta que pariu. Sai daqui, farão. É cara. Que nesse, você segue o seu sonho de criança de criar o seu próprio Jedi, né? Então... Muita é gente bom. Comprou esse jogo. Não, mas esse e jogo é, bom. É muito bom. É bom. Sim, uma galera que parece. Teve uma galera que colocou no lado, comparando com o Battlefront 2 do ano passado. É do ano passado, né? É, dizendo que tipo, era bem melhor do que... É bom, é muito bom. Se você não jogou, jogue. Porra, hoje não dá pra jogar, na real. Hoje eu acho que... É, se não me engano, tá free to play esse jogo. Olha aí. Deve ter uma... você cria o seu próprio personagem, você batalha com um sabre de luz. Você se casa e forma uma família online. E o Matheus só querendo o Mickey com um sabre de luz lutando. Cara, não vai demorar pra isso acontecer. Cacete, eu me mato quando isso acontecer. Cara, Tadeu, não fala esse tipo de coisa, velho. Caraca, cara. Uma coisa que tem nesse... velho, poxa, se for parar pra pensar, eu nem sei, talvez até já exista em algum dos dos mil spin-offs que tem do Kingdom Hearts, tá ligado? Voltamos pra se tudo. For procurar bem, é capaz de encontrar, cara. De novo, Kingdom Hearts. Então, Call of Duty Modern Warfare 2. O Matheus já tá pensando como eu vou falar de Kingdom Hearts. Esse aí eu acho que é um dos Duty mais massa. Esse aí é um dos melhores que eu joguei. E possivelmente toda essa grana foi pra trazer o Kevin Spacey, né? Não viaja. Não viaja, cara. Não é esse. Call of Duty Modern Warfare. Ah, eu achei que vocês estavam falando do Advanced Warfare. Ninguém nem falou isso. Tá escrito na pauta ali, ó. Call of Duty Modern Warfare 2, cara. Tá, enfim, Call of Duty Modern Warfare 2, gastou 200 milhões pra ser desenvolvido e é de 2009. E logo ali, ó, Call of Duty o Modern Warfare 3 custou 250 milhões. Quem jogou? Joguei os dois, mas não tem muito o que falar. É um Call of Duty. Qual que era o da favela? É o 2. É o moderno. Era bom. Era legal. É. O lance é esse, galera, que, poxa, Call of Duty gasta grana pra caramba. Pelo menos nessa época eles gastavam, né? Só que é retorno garantido, velho. Só aí eles ganham em 2 dias de venda aí. Sim. Então... É bem nessa vibe mesmo. Muito mas boa, assim. Uma coisa que eu achava legal, assim, ó, foi o boost do modo online do Call of Duty, no Modern Warfare, no Modern Warfare 2. E eles foi aí que eles inseriram bastante coisa no gameplay deles, tipo aquelas perks que você coloca aquela velocidade ou coloca a recarga momentos. Mais rápida. Momentos antes da desgraça acontecer. Corta pra desgraça, né? Mas o que tu acha que é desgraça no Call of Duty Online? Depois, que vem depois? Esses perks aí perderam sentido, né, cara? Esse último que lançaram agora até que ficou bom, mas lançaram lá... O maluco toma uma bomba lá, uma full adrenalina e leva um monte de tiro sem morrer e sai correndo que nem um maluco no meio dos tiros, tá ligado? Mas é que nem na vida real, cara. Seja bem-vindo a Overwatch, William. Meu Mas Deus. Mas uma coisa que eu concordo muito, que eu gosto muito desse daqui, ó, no COD, é que eles têm muito co-op de sala também, né? Co-op de tela dividida, esses. Cara, é uma parte muito boa do COD. Cara, muito boa, mas estou pistola com isso, inclusive. Estou aqui na casa dos meus pais. Não tem Kingdom Hearts. Tava procurando. Não, eu tenho todos os Kingdom Hearts pra jogar aqui, caramba. O bucha é que eu queria baixar um jogo de tiro pra jogar com meu irmão. E eu procurei e só tem um Call of Duty no PC que tem tela dividida. E só permite duas pessoas. Ah, é verdade. Pro Xbox ele permite e no PC não, né? É, que cara, e pro Xbox é quatro pessoas, tá ligado? Tipo, quatro pessoas jogando ao mesmo tempo, coisa linda. É quem tem computador bom não tem amigo, né? Como é que é? Quem tem computador bom não tem amigo? Exatamente. Quem tem computador bom fala com a Cortana, né? Não fala com o amigo. Ai, meu Deus. Que triste isso, velho. Nossa, muito triste. Isso é um fato mesmo. Você fala com a Cortana, Odin? Só fica contando no fundo. O Odin fica falando com a Cortana em casa. É nisso que você tá ocupado. Tô desativando meu microfone o tempo. Sim, tô desativando meu microfone o tempo todo aqui também pra ficar conversando com a Cortana. Oh, Cortana, sua linda. Então, 250 milhões, cara. 250 milhões é uma baita grana. Puta que pariu, cara. 250 milhões de dólares. O que você faria com 250 milhões, Neri? Nossa. Cara, o Nacionais, gente. O menino Nacionais. Eu contrataria muita gente pra trabalhar no Nacionais. Mano, eu imagino eu acordando no. Assim, tipo, eu investiria no Nacionais, provavelmente dividiria com o Matheus, né? Pra gente tocar o Nacionais. Provavelmente. Provavelmente. Não, assim, se ele topasse tocar o Nacionais, logicamente, seria dividido. Eu pegaria dinheiro e viajaria pra Suíça. Exatamente, cara. Matheus, eu imagino. Nacionais Suíça, tá ligado? No meio da noite, eu escuto um barulho, eu acordo, eu olho pra fresta da porta, tá o Matheus com mala, assim. Abraçado num CD do Kingdom Hearts, o passaporte. Tipo um folderzinho da Disney, tá ligado? E saindo sorrateiramente. Tchau, gastar Neri. O dinheiro dele todo na Disney. Cara, eu lembro na época que eu joguei Farm Simulator, cara. Eu contratei pessoas pra fazerem o tutorial pra mim, tá ligado? Então, ai, meu Deus. Contrata uma galera pra fazer ali. Não, seria... Vai pra Disney, tá ligado? Eu tenho um esquema desse no Eurotruck. Só que bem da vida real, no Eurotruck, eu contrato o meu primo pra fazer as entregas pra mim. Caramba, velho. Com valor mínimo por ano, por mês. Caraca, cara, até o patrãozão mesmo, hein. O Matheus iria terceirizar tudo, né, Matheus? Dicas da semana, nunca mais. Jornal Nacionais é um papelão com áudio gravado. Contrata um bicho parecido comigo, tá ligado? Fazer os vídeos. Vida, minha e um vida, parecido porra. Com o Neri também, não vai ser difícil de encontrar. É um recorte. Guilherme Boulos e Bruno Mars apresentando o jornal. Caralho, cara, não. O Matheus é parecido com o Bruno Mars agora. E eu sou parecido com o Guilherme Boulos. Ah, vai se fuder. Guilherme Boulos. O Marquinhos do PSG lembra o Neri. Force. Cara, o cara, da onde? O Bruno Mars é negro, cara! Da onde que ele parece o Matheus, cara? Que viagem, mano! Ele tem o jeitinho de Matheus, cara. Ai, cara, não. O Bruno Mars é descoladão, pá, boa pinta. Não, e eu, Guilherme Boulos! Caralho, cara, que absurdo, mano! Ah, vai se fuder, Tadeu, vai se fuder, na boa. Ai, meu Deus, velho. Deixa eu ver se eu acho. Que loucura. O que tu vai achar aí, William? O que você tá procurando? Uma foto do Marquinhos do PSG tava sua cara. Eu até tirei foto da televisão pra mandar, mas esqueci de te mandar. Cara, Marquinhos do PSG não tem nada a ver, mano. Parece sim, cara. Cara, tem uma foto aqui. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver, cara. Tem nada foi no jogo contra o Liverpool ainda. Tá, galera, vocês querem ver um cara parecido comigo? Sasha. Gray. Corrente. Menegão. É o Borá. Procurem, cara ele no filme Ditador, ele tá vestido com a roupa que eu ando em casa, assim, tipo, aquelas cenas do barzinho e tal. pessoal tá brincando praia, com, né? Sasha Meneghel, mas se colocar um cavanhaque na Sasha Meneghel, existe 50% de chance de ficar parecido com o Nerico. Ah, achei, achei. Vou mandar pro... Todo mundo com bigode se parece comigo agora, pô. Vão se fuder. Vão se fuder. Sim, mandei pro Tadeu, agora eu mando pro... Tá, tu tá mandando privado? Tô achando computador. Galera, não, não, não, é jogo focar, caro, focar, gente. Jogo depois, caro. Depois a gente faz o podcast de pessoas parecidas com o Neri. Meu Deus, o broadcast da vida semana que vem. Galera, essa trilha sonora é de Red Dead Redemption 2, que foi lançado esse ano e surpreendeu muita gente. E assim, a Rockstar não divulgou quanto que foi investido no jogo, mas estima-se aproximadamente para mais 170 milhões, que é muita grana, né, cara? É muito mais grana do que os jogos que a gente viu antes da lista. Só que tem gente que estima que é mais do que isso. E tem toda uma treta, assim, ó, se você não tá ligado, tiveram várias acusações de funcionários dizendo que eles trabalharam feito condenados pro desenvolvimento do jogo de Red Dead Redemption 2. Teve relatos de funcionários que trabalharam até mais de 100 horas, que não é algo humano, assim, pra você dizer só. 100 horas por semana? 100 horas por semana. 100 horas por semana, é importante. 100 horas por semana. Jovens não, senhoras. Ai, cara. Ai, meu Deus, gente. Desculpa. Vamos, então, foi um trabalho de 7 anos com um time com mais de 1000 desenvolvedores, incluindo artistas, designers, escritores. E pode sim ter sido um dos jogos mais caros já desenvolvidos e a gente nem sabe. Isso porque a Rockstar não chega e diz assim, ó, tipo, então, gastei X, tá aqui o meu contra-cheque, tá ligado? Aquele meu comentário no início sobre quantas pessoas eles contrataram. Hã? Tipo, duas. Contrataram duas pessoas, na verdade, sabe? Como isso seria possível, Di? Trabalhando horas pra calhar. Disserte mais sobre isso. Não entendi. Ninguém entendeu, só o Budi entendeu. Diz aí, Di. Meu Deus, que momento autista então, né? Pô. Só o Nimblane ensine! Ai, meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Mas tá, isso é uma vibe bem. É bem Rockstar Games. Tanto que a gente tem, cara, o GTA V. Abuso de trabalhador é bem Rockstar. Exato. Porque o que acontece? Eu vi uma reportagem do Kotaku que falava o seguinte. Teve funcionário que falou que é um daqueles empregos que você entra, trabalha um tempo, ou lança um jogo, e depois você sabe que, porra, você trabalhou num... Você pode chegar em qualquer outro jogo que depois, e falar, olha, eu participei do desenvolvimento de GTA V, ou do Red Dead Redemption 2, e, pô, você ganha o trampo, sabe? Então é algo que pro currículo algumas pessoas se submetem pra isso. E tem relatos de pessoas que dizem que a Rockstar faz de tudo pra ajudar seus funcionários e tal. Cara, nessas horas, pinta todo tipo de comentário. E eu não sei bem como que a gente pode saber o que aconteceu lá dentro, sabe? Mas uma coisa eu sei, o jogo ficou incrível. Exato. Pra mim foi um divisor de patamar, assim, tipo... Não, o cavalo fazendo cocô, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa só acontece em um jogo dessa magnitude. Cara, são as bolas do cavalo inflando muito. E ficando menores de acordo com a temperatura. Tem uma física própria, cara. Exato, tem uma simulação. São coisas que... Foi dos 170 milhões pra fazer testículo de cavalo. Não foi gasto, não foram 170 milhões no testículo do cavalo, né, cara? Imagina, 100 mil, mil empregados. 100, pra fazer 100 um milhões testículo. Foi pra Coffee Break. Aí a Rockstar não revela os números porque 169 mil foram para os testículos de cavalo e o restante foi pro resto do jogo, tá ligado? É um mod de GTA. Porque daí meu o jogo Deus. Custou 1 trilhão, né? Nossa. Enfim, galera, procurem ler a reportagem do Kotaku. É em inglês, lógico, né? Use o Google Tradutor se você não consegue ler em inglês. Mas é bem tenso isso. E essa trilha sonora que você está ouvindo é de GTA V, que custou 165 milhões e foi lançado, pasmem. Cara, já faz 5 anos. Foi lançado em 2013, velho. GTA V 2013. Né, velho? Ih, e, tá cara, velho. Essa semana foi a primeira vez que eu vi o jogo com 50% de desconto. Eu já tinha visto outras vezes. Eu comprei bem barato o GTA. Sim, é. Tipo, ele tava por R$39, se não me engano, na Steam. Tipo, era um preço bem acessível. É que a Rockstar ainda faz dinheiro com o online, né? É que, considerando que é um jogo de 2013 que tem microtransações, não é tão barato assim, sabe? Cara, eu acho isso meio louco, porque eu não vejo as pessoas fazendo um estardalhaço com as microtransações do GTA V. Tipo, o GTA V, ele teve microtransações desde o comecinho, velho. Desde o comecinho do online, né? E, sei lá, é porque não é pay to win, tu acha? No começo do online, tu conseguia conseguir as coisas trabalhando... Trabalhando, aspas, honestamente nos seus assaltos. Mas ainda consegue, pô. Ainda pô, agora como é que tu vai conseguir um carro só, 4 milhões? Antes tu tinha aquele a visão, porra, eu quero aquele Adder que é o mais caro de todos. Agora Adder. Tem 20 carros mais. É, agora tem 20 carros mais caros, sai mais um, daí vem um iate aqui na tua cabeça, tem que comprar um apartamento. Porque você, olha só, você já tem uma visão consumista da vida, William. Você quer tudo de melhor. Eu não, tô lá bem de boa. Tem um barrado. Mas o problema GTA do GTA V é que no Red Dead 2 a gente ainda tem esse negócio de microtransações e parece que tá muito pior do que no GTA V. Ah, sério? Porque até agora. Meu Deus. É. A economia do Red Dead Online não funciona. Porque você tem a economia do single player pra fazer dinheiro, só que eles aumentaram o preço das coisas pro online. Então tem arma que, sei lá, custa $800. Você tem que passar o dia inteiro fazendo grinding de dinheiro pra conseguir comprar aquela merda. Ou você paga pro Rockstar, né? E ela te dá dinheiro. Ah, mas aí, porra, por que você não gasta esse tempo tão conseguindo dinheiro na vida real pra comprar algo na vida real? Não uma arma, pelo amor de Deus. Ou então para de jogar, né? É, ou joga. Não, mas assim, ó, dá pra te jogar, tipo, pra se divertir, né, cara? Tipo, que nem um ser humano normal. Também nada contra quem quiser, tipo. Ninguém joga pra se divertir, cara. Como que não, cara? As pessoas jogam pra ter casa no jogo. Tu joga pra passar. Cara, o Gustavo, no primeiro broadcast de jogos que a gente gravou, que eu acho que foi o primeiro mesmo, ele falou isso. Que ele joga pra se irritar. Procurei. Se eu quiser, eu vou ouvir, cara. Não, tu. Ele não precisa de muito pra se irritar também. É, Gustavo. Ah, fala na cara! Que o cara não tá aqui, tá falando. Isso não é meio que um canal público? Eu tô supondo que ele vai ouvir. Ai, cara. Tá bom. Olha, galera, já estamos chegando no último jogo dos jogos mais caros, que é o Destiny com 500 milhões e que foi lançado em 2014 já. Já faz uma cara. Nossa. E tá. Esse eu acho que flopou um pouquinho no Brasil, né, cara? É, a Band não tem sorte no Brasil mesmo. Com Halo, por que será, né? Assim. Muito, mas tem que fazer um aspas aqui, porque pelo desenvolvimento do jogo em si, o CEO do estúdio da Band falou que não chegou nem perto a 500 milhões. Só que daí a Activision gastou um monte com marketing, coffee essas break. Coisas, né? É, deve ter sido isso. Pô. O desenvolvimento pra eles falou que não chegou nem perto de 500 milhões. A Activision que gastou uma grana. Esse número cravado não especifica exatamente o quanto foi gasto em cada coisa, né? Boa parte disso pode ter ido pra marketing ou, pra sei lá, break. Papel higiênico. Aqui. Papel higiênico. Cara, isso é foda, né? Você vai manter uma empresa de modo geral, cara, é tudo, né? Tipo, é um escritório desse, é uma galera que não ganha mal, convenhamos, pessoal que... Não é uma galera que ganha mal. Trabalha num... Tem que ter um ar-condicionadinho, um lanchinho. Se tu quiser manter o funcionário trabalhando que nem um louco, tu tem que pagar umas comidinhas pra ele, tem que pagar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um conforto, uma mesa de bilhar, né? Mas isso aí é algo interessante que você tava falando de você trabalhar pra empresas grandes, né? Muitas, não são denúncias, mas comentários de funcionários da Blizzard dizem que eles estão recebendo até que bem mal pra funcionários novos. Você vai lá trabalhar muito mais pelo renome, né, da empresa que você está trabalhando do que realmente porque você vai ganhar. E a empresa sabe disso, né? Ela Sim, sabe que é uma grande... a empresa usa disso. Todo mundo quer trabalhar lá e tira vantagem. É, lógico. Que daí, se o cara não quer, vai ter 20 querendo, mano. E sempre tem gente saindo da faculdade mais e mais pra trabalhar nisso. Sempre tem uma galera saindo da faculdade louca pra trabalhar. Sim, daí... Mas também tem mais demanda, né, gente? Sim. Muito Como mais assim? Emprego. Muito mais empresas procurando gente pra trabalhar. É, sim. Ah, sim, mas essas empresas não são a Blizzard. Ou a Rockstar. Sim, sim, mas isso é só vários empregos merdas, no caso. Isso que eu tô falando. Várias empresas pagando mal. Só pra que tem um monte de gente saindo da faculdade, sabe? Aham. Uhum. Sim. Porque às vezes tem gente que prefere trabalhar pra Blizzard ganhando, sei lá, 2.500 do que pra uma Devolver ganhando 5.000. Oh, mas a Devolver já é foda, tá bom? É, tem que ser alguém tipo, sei lá, Silicon Knights do... que faliu. Não, convenhamos. O Odi queria trabalhar pra Bethesda e o Matheus pra... Não, Obsidian, não? Né? Por que o Matheus Odi? Porque é Obsidian que faz os melhores Fallouts. É, acho que isso o Odi... Ou o Odi iria pra Obsidian ou pra Paradox. Que a Bethesda que detém os rolês do... Fallout. Sim, e por isso que tá assim, né? Merda, aí tu ia pra Obsidian e aí, cara, e se eles nunca mais pegassem um Fallout pra fazer? Você se ferrou agora, eles são exclusivos da Xbox. É que o Obsidian... Eles estão um jogo novo, que é meio Fallout. Então, eles foram comprar o Fallout. Meu Deus. Pera aí, eles foram comprar... Meu Deixa eu ver. Sim, foram comprar. falhou aí. Repete aí, William, falou aí. Eles foram comprados agora, em novembro. Ah, sim. Comprou pela Microsoft, não foi? É, se ferrou. Foi trabalhar como pra assim? Lá pra... Como assim o Odin não sabia, meu Deus? Uma coisa tu não sabia? Não, mas como assim se ferrou? Pô, a Microsoft vai ferrar tudo. Como você faz com o estúdio? Não, Microsoft não funciona, confio, isso, cara. Eu tô botando bastante fé nas compras da Microsoft. Desculpa, a Microsoft também comprou a Ninja Theory, que é um estúdio do caraca. Cara, eu quero só ver o que eles vão fazer, que é o estúdio que desenvolveu o Hellblade, cara. Que se vocês não jogaram, galera, joguem, na boa, joguem, por favor, só joguem. É um jogo de 8 horas, cara, quem faz essa gemida aí, mano? Joguem. Deixa eu adivinhar, foi o Will. Tá, por que esse preconceito, Nada. Vamos pra dica da semana. Dica da semana. Qual é a dica da semana? Então, na dica da semana eu gostaria que cada um de vocês citassem um jogo AAA. Recomendassem um jogo AAA para o nosso ouvinte leitor. Olha aí. Beleza. É uma dica da semana interessante, hein? Será que, será que a gente não repetiu essa... Eu recomendo o To Human, pode jogar. Caraca, é muito bom. Não vai nada, William, tá bom, ouvinte? Não, mas eu tô jogando um jogo AAA muito massa, galera, e eu preciso recomendá-lo porque eu estou fascinado, que é Injustice 2, que é um jogo de luta feito pela NetherRealm do Mortal Kombat. E a Warner, e poxa, é melhor do que qualquer filme já feito pela DC em todos os tempos, assim. É como se fosse... Será que é melhor do que Aquaman? Cara, definitivamente é. Eu não assisti Aquaman, mas eu imagino que sim. Porque a construção de personagem do Injustice, velho... Cara, peraí, vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabiam que o diretor de Aquaman é o diretor dos Jogos Mortais? Aham. Uhum. Porra, cara, eu fui ver a filmografia desse maluco... É muito massa. Mas enfim, vai, segue o jogo aí. Injustice 2, fechou. Vai, Tadeu, indica um AAA aí, BioShock, ok, vai lá, próximo. Odi, Fallout, ok, William, CSGO, que nem é AAA. Não, é um mod. Nada. Não, mas vai lá, vai. Vai lá, ô, Tadeu. World of Warcraft. Caraca, nossa, velho, World of Faz Warcraft, sentido, velho. Tadeu indicando isso aí. Não, World of Warcraft, tu joga ainda, Tadeu? Parei esse semestre pra fazer o TCC, né? Só por hoje, Parece que é uma droga, tá ligado? Tipo, mas é realmente, velho, tu não consegue fazer um TCC e não dá ao mesmo tempo. Impossível, velho. Vou dizer aí que eu não... Eu sei, Eu já joguei o WoW, dá pra falar isso, se tu já jogou o William, o teu é realmente two. Não, é que eu não pensei em nenhum, daí eu fiquei desesperado. Tá, então pensa um pouco mais aí, o Matheus já foi, vai, Aldir, Fallout. Cara, nossa, falhou legal a voz. Fallout. Eu realmente vou recomendar Fallout, porque é o primeiro que vem. É o 76, hoje. Nossa, não. Eu vou recomendar os mais antigos mesmo, o 3 e o New Vegas. Quem joga os novos já estão mais baratos, né? Eles já estão mais baratos, estão uns 20 pila na Steam. E tem muita história massa dentro do jogo. E a hora pra jogar é agora, porque o gráfico tá quase ficando completamente obsoleto. Crazy. Daqui a uns 5 anos, acho que ninguém vai conseguir jogar com esses gráficos. Fala isso pra galera de Tibia, mano. Fala isso pro pessoal de World of Warcraft. Agora o cara tá só se importa com o gráfico, velho. Fala isso pro pessoal do Minecraft, não, pô. Pois é, cara. Pra que isso? Porra, falar de Minecraft, mano. Fala isso pra galera de Minecraft. É, falta quem, então, aí? É, não tô esquecendo de ninguém, né? O William. Ah, joguem, sei lá, Destiny pra ajudar o pessoal que gastou 500 milhões no jogo. Nossa, mano. Não tão espetacular. Coitados, né? Dá uma dica assim, pensa num jogo que tu gosta. Vamos lá, eu abri a Steam e tá na página. William. E tá na página do Civilization. Compre o Civilization e joga. Boa. Civilization 6. O Odir tá te influenciando, né, cara? O Odir tá aí na tua casa com uma arma na tua cabeça, dizendo. Eu basicamente dei a dica da semana duas vezes, sabe? Não, mano. Mas é um jogo muito bom. Sim, velho. Ai, meu Deus. A expansão vai ser bem massa. Compre. Quebra o Gandhi na porrada. Enfim. A minha dica é Resident Evil 7, que eu tô jogando pela terceira vez. Que é um baita jogo, sim. Eu acho que não foi nenhum jogo tão caro, mas que reúne bastante tecnologia e é bem feito, assim. Então... Só dale, se você quer aproveitar o máximo de um triplo A, jogue Resident Evil 7, que vai ter tudo reunido lá. Você já deu essa dica alguma vez? Eu acho que você sempre já deu outra vez. Não, mas... É tipo Amadeus e Kingdom Hearts, tá ligado? Não, mas é que eu invariavelmente Kingdom Hearts, né, cara? Não, brincadeira. Mas é isso, muito obrigado a todos que participaram. Esse foi o Brocast dos jogos mais expensivos ever. Fiquem ligados no YouTube, no site, em breve novidades, 2019 vai ser épico. Fiquem agora com a trilha sonora de GTA Online. Beijo. É isso aí. Falou, Brocasters. Falou. Tchau. Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda. Tá falando de Kindle Hearts. Ah, o Matheus. E ele planejou todo o negócio, velho. Mas não deu nem, cara, faz 3 segundos que a gente parou de gravar. Ele já tá falando de Kindle Hearts. Ele deu um jeito, gravar, cara, mas como? Um jeito. Peraí, mais alguém aqui joga Kindle Hearts? Ai, caramba, cara.